Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Jorge Santayana. Um dos impérios mais ricos do mundo antigo caminhou por essas terras, desenvolvendo sua matemática, seu vasto conhecimento astronômico e um completo sistema de escrita que nos permite remontar seu passado e entender sua complexidade. Mesmo os fortes impactos políticos e geográficos não conseguiram apagar a influência da civilização maia, que resiste com louvor e que até os dias de hoje tem muito a nos ensinar. A Guatemala é um país incrível, portador de uma das maiores heranças culturais da história do mundo. Mas este país também carrega nos ombros o peso de muitos massacres e revoltas civis. A independência da Guatemala ocorreu em 1821, mas só em 1938 o país conseguiu se tornar independente da política dos países vizinhos. Em 1951, Juan Arbenz Guzmán, o presidente eleito, começa um plano de reforma agrária no país. A ideia consistia em apreensão e expropriação de terras não utilizadas de corporações privadas e distribuição dessas terras para camponeses, entrando em conflito direto com o interesse do governo americano, que defendiam suas empresas em terras estrangeiras. Em especial, a Whitehead Fruit Company, que era a maior expressão do monopólio americano em território latino. Em 1954, o governo americano dá início à operação do Big Success e a Guatemala passa a ser alvo de um golpe de Estado organizado pela CIA, que resulta na instalação de uma ditadura militar no país. Este foi o primeiro golpe de Estado promovido pela CIA na América Latina. Ao longo das quatro décadas que seguiram, a Guatemala padeceria com repressão de sucessivos governos militares, que asseguravam aos Estados Unidos controlar toda a região latina e também proliferação de suas empresas lobistas. A repressão e exploração da Guatemala levou o povo a uma revolta de contra-insurgência, desestabilizando o Estado e sua economia. Estima que a violência levou à morte e ao desaparecimento uma média de 250 mil guatemaltecos, sem considerar os casos de tortura e violação dos direitos humanos. Uma instauração democrática na Guatemala só foi possível após alguns anos do fim da Guerra Fria. Só em 1993 o país pôde voltar às urnas e escolher o seu próprio destino. Atualmente, tudo que se vê na Guatemala é fruto de resistência. A cultura e as tradições desse povo enfrentou todos os tipos de interferência estrangeira ao longo do tempo. As tradições herdadas por povos indígenas atravessou o tempo e resistiu no âmago de seu povo oprimido, para somente após quase 500 anos de ataque poder ser lembrado e motivo de orgulho nacional.